apaixonar e me deixou num beco sem saída. Estou indo embora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Eres tudo que eu queria para mim, tudo que eu podia crer. Eu iria ao fim do mundo só por ti, mas não te soube dizer. O tempo foi passando, lentamente foi levando quem eu mais queria para longe de Ferreira e estão a ouvir Rádio Arc-en-Ciel, a minha companhia. Um abraço, tchau.

vida são dois dias para ficar a lamentar. Saco as costas, moto aos berros, pelo espelho vejo a porta fechar. E virei vagabundo do amor, sem destino. Abri as portas ao mundo, procurando onde está meu caminho. E virei vagabundo do amor, de cama em cama, partindo corações para esquecer quem eu amo e não me ama. E virei vagabundo do amor, sem destino. Abri as portas ao mundo, procurando onde está meu caminho. E virei vagabundo do amor, cama em cama, partindo corações e esquecer quem eu amo e não me ama. Partindo corações e esquecer quem eu amo e não me ama. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur. A todos! E lá estamos nós para a nova emissão Portugal Mix, na companhia do Vítor. Num lindo dia de sol, a praia fui visitar. Então já viram como tinha aí umas músicas românticas para nos lembrar aquele tempo, não foi? Aquela lembrança que tivemos quando éramos mais novos, mais jovens. Beldade junto ao mar. Nós sempre umas jovens, mas que querem? A pessoa pega idade e vamos para a frente, não é? Mas é bom lembrar estas músicas. E agora vamos meter um bocado de ambiente, não é? Hoje é sábado. Então o sábado é para quê? Alguns trabalham, bem sei, né? A minha parte é para fazer a festa. Então vamos lá com o show Ana Beira-Mar. Quem me der estar a beira-mar a estas horas. Num lindo dia de sol, a praia fui visitar. Caminhando sobre as dunas, um calor de arrasar. Olhar à minha volta, só beldade junto ao mar. No meio daquele cenário, foi de ti que fui gostar. Foi à beira-mar que te conheci. Estavas tu deitada, toda descascada, olhar para mim. Foi à beira-mar

já não me procura, tem falta de paixão. Eu tenho que ir à bruxa falar do meu amado. Ele já não me procura, talvez seja mal olhado. Eu tenho que ir à bruxa falar do meu coração. Ele já não me procura, tem falta de paixão. Já não me procura, tem falta de paixão. Eu tenho que ir à bruxa falar do meu amado. Eu já não me procura, talvez seja mal olhado. Eu tenho que ir à bruxa falar do meu coração. Eu já não me procura, tem falta de paixão. Não sei se alguma pessoa já subiu num carro do Zé. Eu nunca subi num carro de um Zé. E vamos lá então ver como é o carro do Zé de Stephanie. Agora não anda bem. O olho vai ter que mudar. Eu cheguei-me à beira dele. Disse ao Zé, não tenhas medo. Cuidado com o carro, ainda agora vamos encher o copinho, bota abaixo. Jorge Reira, enche o copinho, bota abaixo. Foi o doutor que a proibiu de beber, mas todos os dias vai à tia Margarida, pela escondida, sem o Zé Nestas a ver. Olá vizinha, dê-me licença para entrar, trago umas covas para os coelhinhos comer. Bom trabalho. garrafão. Só ao almoço, já nem digo ao jantar. Por isso eu até nem bebo demais. Infelizmente já ninguém me dirá fama. Na minha terra conheço alguns casais que todos os dias vão borrachos para a cama. Este é um copinho, bolo abaixo. Depois bebo outro, já está borracho. Este é um copinho, bolo abaixo. Depois bebo outro, já está borracho. Este é um copinho, bolo abaixo. Depois bebe outro, já está borracho. Este é um copinho, logo mais. Depois bebe outro, já está borracho. Este é um copinho, logo mais. Depois bebe outro, já está borracho. Este é um copinho, bolo abaixo. Depois bebe outro, já está borracho. Este é um copinho, bolo abaixo. Depois bebe outro, já está borracho. Este é um copinho, bolo abaixo. Depois bebe outro, já está borracho. Sim, é Luís Manuel. É para uma dedicatória muito especial, para mim e mais para outros. À noite. E esta música vai especialmente para aqueles dos anos 2000, 2000 e 95, 2000, vamos dizer assim, do Colégio Zona d'Arc. Na discoteca eu quero. Aquele grupo português que não se eram inseparáveis. Estas músicas portuguesas que não se fazem todos ainda vibrar. Na discoteca. Estas pessoas vão se reconhecer. Tenho certeza. Então vamos lá com Luís Manuel para nos recordar aqueles tempos do parque, não é? Não era assim que se lembrava, que se falava, era um parque. Cantar na discoteca, eu quero estar. Ver as luzes acender e apagar. Eu quero ouvir a juventude dançar e ouvir Michael Jackson cantar. Te aproximar. O teu cabelo foi

Gerson Costa Cana Verde. Continuamos agora com o artista que fez conhecimento com ela agora no mês de agosto, Cristiano Sal, a grande artista, regatão da concertina. E vamos lá! Música que me alucina é o regatão de concertina.

Il sait bien qu'on n'a qu'une vie, mais il te la donne si t'as besoin de lui. Il sait bien qu'on n'a qu'une vie, mais il te la donne si t'as besoin de lui. Et vous, et vous, la plater de Maria. Et vous, et vous, la plater de Maria. Quem quiser, venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Quem quiser, venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Acaba Portugal Mix para hoje. Adeus, nova emissão de sábado à tarde, a partir das 14 horas até 16 horas. Portugal Mix. Então desejo um bom fim de semana a todos. Tudo de bom. Profitem deste calor, não é? E no peito vocês me caminhar, acho que já não chuva. Sonhos gratos por fazer o que o coração. Mas profitar da vida enquanto temos uma. Cantar para todos vós. E gozá-la 100%. Mais feliz. Mais tudo. Então, bom fim de semana a todos. Eu sou o Vitor. Pelo encontro quarta-feira para outra emissão Portugal em Festa, a partir das 9 horas, com sempre a melhor música portuguesa. E vamos deixar na companhia do Michel com o Bob de Samedi Soir. Então, tchau, não esquece de uma coisa, gozar a vida 100%, é o que importa. Tchau, tchau, até para a semana. É com amor que vos digo, obrigado até sempre. Levo este lugar comigo e no peito vocês, minha gente. Somos gratos por fazer. Todos vós, deixa-nos muito mais feliz. Mas tudo vem, tem um tempo. Tudo vem, muito obrigado, minha gente. Vou querer ser vosso também.